este projeto, que é uma iniciativa deles e que demonstra uma consciência cívica enorme. Eu queria-lhe agradecer, até porque, como disse, não foi nenhuma motivação da parte autárquica, foi uma organização deles próprios, e vejam como as coisas poderão vir a mudar. Eu acredito que estes jovens são daqueles que têm uma educação cívica, porque hoje ainda temos alguma mentalidade, e nós precisamos de mudar a mentalidade para defender a paisagem, o património natural. E nós sabemos, uma das coisas que há e que têm até contraordenações muito elevadas e coimas elevadas são o depósito de resíduos, de obras, e todos têm, mas que é muito difícil depois na prática conseguirmos, às vezes identificamos e depois não conseguimos com testemunhas, as pessoas não vão aos processos porque as coimas são bastante elevadas. Eu penso que devemos fazer este esforço, tem havido também da parte da Câmara Municipal em relação às suas praias fluviais, em colaboração com as juntas de freguesia, mas também tem havido um esforço da parte da Câmara Municipal, também junto aos presidentes junto. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que o Conselho de Oliveira do Hospital pode ter é as suas aldeias todas limpas. Isso dá uma qualidade a quem nos visita, e por isso esse é um esforço coletivo. E eu tenho orgulho nestes jovens, temos jovens destes no nosso Conselho.